Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entra no ar quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2011. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia a gente ia ver 2011. Estamos vendo. Bom, gente, boa tarde. Vamos começar o programa. Hoje nós vamos falar de melodrama, drama e outras cositas, mas também vamos falar um pouco da cultura caipira no estado de São Paulo. Então já daqui a pouco vai entrar lá do Rio de Janeiro o Paulo Merizio, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando de melodrama. Depois entra junto com ele Fernando Brandão, professor da Unesp de Araraquara, falando de drama. E antes disso eu queria saber o seguinte, Marco, hoje nós temos aqui visita, né? Lígia, tudo bem? Dona Lígia. A Lígia é do Colégio Ângulo, é nossa ouvinte assídua e a gente convidou, ela veio. Lígia o quê? Lígia Clarindo Pinto. Lígia Clarindo Pinto. É a Ligíssima. A Ligíssima, aliás, é comentadíssima aqui no programa, né? E aí, o programa tem, então, o Felão, que eu acho ridículo esse apelido, ainda estou em busca de um apelido. Aliás, a gente podia fazer um concurso, né? Vamos achar um apelido para o Felipe. Felipe Fausto. Felão não é legal, apesar que todo mundo te conhece como Felão. Boa tarde, Felão. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. O senhor estava cheio de pauta, etc e tal. Você trouxe pauta para o programa hoje? Como é que é? Eu trouxe algumas. Aí eu não aceitei, né? Mentira, não é que eu não aceitei, não. É que a gente ia repetir um sujeito aí que não seria legal. Que não seria legal, não. Não é que não é legal. É que depois ficam falando que a gente só ouve, papapá, enfim. Vamos tentar ouvir. O problema é que os outros lados não vêm, viu, Felipe? A gente chama todos os vereadores e tal, mas os caras não vêm. Eles falam, o Elvio não, pô. O Elvio é meio esquisito. E o Marco. Que está, Marco, escrivão, né? Que está com um monte de proposta nova, né, Marco? Está cheio de vida. Proposta nova. É, de coisas novas e mudanças. Agora já é oficial, professor, aluno. Ih, caraca! Contratado aqui da rádio. Contratado radialista da rádio Fiscar. Você está fazendo o quê, exatamente? Você continua com antenado, não? Não, na verdade os programas diários vão começar depois do carnaval e eu fui deslocado para o programa Megafone. Megafone junto com Lucas Ferreira. Mas eu estou tomando conta dos programas Megafone, especiais. Vocês vão ficar contando sobre a cidade, aquele que eu fico entrando. Inclusive conto muito com sua colaboração. Sim, senhor. Bom, gente, ontem nós fizemos uma reunião na Praça 15, né? Muita gente não foi. Mas quem foi, a gente conversou sobre um cara chamado José Ramos Tinhorão, que Marco não conhecia, Felipe também não conhecia, estava comentando com o pessoal aqui da rádio, as pessoas não conhecem, infelizmente, porque Tinhorão é simplesmente, não é o Elvio Tamoio que acha não, mas o Tinhorão simplesmente é um cara que mais entende de rádio, né? De rádio não, de música popular, né? No Brasil. E aí, quem botar lá no YouTube? YouTube, caçamba? Que YouTube? No Google. Quem botar lá no Google, assim, Tinhorão, o Legendário, vai encontrar um artigo de Elizabeth Lorenzotti, né? Publicado em 2/2/2009, que mais ou menos assim, o primeiro parágrafo do artigo diz assim: enquanto o país celebrava os 50 anos da Bossa Nova, José Ramos Tinhorão, seu mais crítico, mais polêmico e devastador, fazia 80 anos. Radical, como sempre, proclamou rindo: chega de saudade. 50 anos de admiração pela música norte-americana? Para com isso, rapaziada. Silêncio total. Tinhorão não fez parte das comemorações nem para registro. O jornalista tem 22 livros publicados no Brasil, outros 5 em Lisboa, e hoje é um respeitado historiador da cultura popular urbana. Para quem não conhece ou já esqueceu as histórias que o cercam, é bom lembrar alguns fatos. A famosa apresentação da Bossa Nova no Carnegie Hall. Gostou? É isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Como que fala então? Não sei também. Carnegie Hall House foi em 21 de novembro de 1962, mas já em 23 de março daquele ano, na série de matérias sobre a história da música popular brasileira, no Caderno B do Jornal do Brasil, Tinhorão demoliu. dia. Samba Bossa Nova nasceu como automóvel JK, apenas montado no Brasil. Foi aí que começou o ódio contra ele, acredita. Artigos como esse foram incluídos em 1962 no livro Música Popular, um tema em debate. Esses artigos escritos no calor da hora são lidos até hoje como história. É o meu livro mais reeditado e por aí vai. Tinhorão, ontem foi a nossa pauta da reunião, do encontro, né? Sobre a música popular brasileira e a influência dessa música, mais especificamente, no getulismo. Tá tudo bem aí? O que que tá acontecendo? Vocês estão consertando o webcam? Vai ter o webcam também. É, eu tô tentando, só que você não se enquadrou. Não, é a melhor, né, coisa não me enquadrar. Vocês são mais bonitos do que eu. É pra então... espantar as baratas. É pra espantar as baratas. Fica louco, tô brincando. Bom, gente, então a gente vai começar o Paulo Merizio. A gente já vai chamar o Paulo Merizio e logo junto com ele também o Fernando Brandão pra gente falar sobre drama. Mas diz aí, Lígia, você ouve o programa toda quarta-feira, é verdade isso? Eu fiquei sabendo. Quase toda. Quase toda. Quarta-feira. Isso. E aí, naquela coisa de que, olha, as portas do Paracatu Zoom estão abertas, os ouvintes, quem estiver ouvindo, aliás, quem quiser participar do programa é 3351-8783. E o que é que você acha do programa, Lígia? Uma loucura. Uma loucura, um Paracatu Zoom. E o que é Paracatu Zoom? Traduz pra nós. As pessoas sempre perguntam, o que é Paracatu Zoom? Tá, o que é Paracatu Zoom? Eu acho que não tem bem uma tradução, né? É. Essa... doideira aqui, mais ou menos. E você já sentiu, você chegou aqui, já ficou olhando assustada, assim. Meu Deus. Que lindo aqui. Muita coisa, né? Muita informação. É. Muita gente. Você faz o quê? Segundo colegial? Segundo. E segundo colegial, é legal fazer segundo colegial? Ah, é relativo, né? É relativo. É relativo. O que é relativo? Conta pra nós. Depende do ponto de vista que você analisa. É? E qual é o ponto de vista que você mais, assim, por um lado positivo, qual que você mais ressalta? O que é mais interessante em fazer colegial? Ah, acho que essa vida de adolescente de colegial é interessante, né? Muito bem. Então a Lígia vai estar aqui junto com a gente, né? Nós vamos estar entrevistando todo o povo aí, né? E daqui está chegando também o professor Urso, né? Que participou já do programa passado. E a gente já está no ar com quem? Com o Paulo, é isso? Eu vou falar agora ao vivo para uma rádio. Você vai falar ao vivo agora para uma rádio? Você já está falando ao vivo para uma rádio. Paulo, boa tarde. Paulo, cadê você, Paulo? Você está me ouvindo, Paulo? Paulo, você está me ouvindo? Ele não está me ouvindo. Alô? Muito Paulo, de longe. Você está ouvindo muito de longe. Nós vamos tentar aproximar, peraí. Marco está tentando aproximar. Conseguiu estar melhorando? Melhorou, Paulo? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, pelo menos você está me ouvindo, né? Paulo, então, diz pra gente, você está aí no Rio de Janeiro, aliás, está com obras na sua casa e tudo mais, isso, né? E aí, quem é o Paulo Merizio? Então, eu sou professor aqui da Unirio, dirijo um grupo em Uberlândia chamado Trupe de Tuões e trabalho aqui na Unirio no Departamento de Ensino do Teatro e na pós-graduação, mestrado e doutorado. Tá. E sou um especialista em melodrama. Melodrama. Traduz pra nós. O que é melodrama? Melodrama? É. Nossa, horas, quase uma aula de 3 horas aqui. Então vamos lá. O melodrama, que chega no Brasil, ele vem sob a influência do melodrama francês, que é basicamente 1800, ao longo do século XIX, em Paris. É o que chega mais forte pra gente e que vai ao longo do século XX... ele vai migrando para o circo teatro aqui no Brasil. Em meados de 1930, 1940, com a modernização do teatro brasileiro, ele sai um pouco dos palcos oficiais e migra para os circos. E aí ele vai chegando nos lugares mais distantes do país, assim. É difícil você ver uma peça de melodrama hoje na íntegra, mas você vê em alguns circunstâncias ainda, mas você vê muitos aspectos melodramáticos no teatro, no cinema, na TV, enfim. E aqui no Brasil, quando é que a gente pode dizer assim, se é que dá para dizer um marco específico, como que entra o melodrama no Brasil? O melodrama entra ainda no século XIX, com a influência aqui no Brasil muitas companhias de teatro fazem turnês aqui, e elas vão influenciando os grandes atores aqui, desde Procópio, Leopoldo Frois, são atores que chegaram a trabalhar com melodrama, e ele vai ocupando o nosso palco, chegando a atuar na época que a gente conhece como geração Trianon também, a virada, o processo da virada do século. Ele frequenta ali os espaços junto com o Teatro Ligeiro, aqui no Rio, por exemplo, e ele ocupa muito os nossos palcos na virada do século XIX, do século XX ainda, e chega até, como eu falei, nos anos 1940, 1930, ainda nos palcos. Depois ele migra para os circos, para os aquelas peças que a gente via como O Céu Uniu Dois Corações, aquelas coisas todas, isso já está engendrado dentro do que é considerado como melodrama, isso não? Isso é melodrama já no circo, é um melodrama já nosso, tipicamente brasileiro, né? Já dialogando com... o melodrama tem uma das características do melodrama é ter partes cômicas também dentro da estrutura patética, né? Então, depois de uma cena muito, muito dramática, patética, você tem cenas cômicas. Então, a gente tem palhaços, por exemplo, atuando no melodrama, artistas que faziam a primeira parte do circo teatro, dos números de variedades, que também começaram também a fazer, a atuar nas peças, né? O repertório do circo teatro é basicamente de dramas sacros, vários tipos de comédias, né? E o melodrama. Tem um livro do Mário Bolognese chamado Palhaço, que fala muito desses vários tipos de comédia no circo, né? Que é muito bacana. Aliás, o Mário Bolognese, acabei de falar com ele ainda há pouco, que ele vai dar um curso aqui pra gente, provavelmente em breve, aqui falando um pouco da história das viagens que ele fez. Incrível, pelos... o curso do Mário Bolognese é incrível. Ele vai contar um eu pouco... Eu fiz algumas aulas com ele na época quando eu fazia doutorado, ele estava dando um curso na Unicamp, eu consegui assistir algumas aulas, foi muito bom. E a gente já fez uma entrevista quase de 2 horas com ele, contando um pouco aquela viagem, que a tese dele foi sair pelo Brasil e visitar circo de lona, circo de roda, que eles chamam, e fez um trabalho maravilhoso, então, ele falando disso. Agora, diz uma figura para você, uma figura que até hoje, por exemplo, vamos pegar um palhaço no Brasil, tem ainda algum palhaço que ainda atua nesse circuito, não? Olha, eu tenho mais notícia no sul do país, né? Tem um emblemático que é o Biriba, que já participou, já esteve até em congresso da Associação Brasileira de Artes Cênicas, ele se apresenta bastante e vem gerando pesquisas, enfim, o próprio Mário fala bastante sobre Biriba, acabou de entrar um projeto no doutorado de pesquisa sobre ele, e acho que é uma fonte, na verdade o circo teatro é uma fonte infindável de possibilidade de pesquisa, né? O circo como um todo, acho que ainda é um flanco muito grande para ser explorado. Acho que quem quiser uma dica, acho que ainda tem muita coisa para se falar sobre o circo, para se investigar. Tem pessoas importantes, né? Herminha, Silva, o Mário Bolognese, que estão investigando o circo, mas acho que ainda tem muita gente que pode... O Biriba, inclusive, o Biriba participou também aqui do programa justamente no dia que o circo dele tinha caído, o vento tinha levado o circo dele, ele ligou aqui pra gente, né? Reclamando, porque infelizmente ainda continua aquele tratamento, o circo ainda continua sendo tratado de uma maneira muito esquisita, né? Tem cidades, por exemplo, ele tava contando na época que tem cidade que os caras sequer deixam eles instalarem o circo, né? Então isso é muito complicado. Meu querido, bom, você é de Uberlândia, agora você é universal, né? Você estava em Uberlândia. Eu sou meio lá, cara. Sou meio Rio de Janeiro, meio Uberlândia. Tá. Fiquei um mês lá agora, dirigindo a peça nova do grupo, e agora voltei e estou trabalhando aqui na Unirio. O nome do grupo é? Trupe de Truões. Trupe de Truões. Truões, é isso, né? O que é um truão? T-R-U-O-E-S, tipo. O que é um truão? Truão é um artista, é uma das modalidades de artista de rua medieval. Né, ali próximo do Bufão, do Bobo da Corte, um pouco aqueles artistas populares, né? A brincadeira é um pouco esse lugar, ser um híbrido entre erudito e popular, né? Um nome que parece muito sofisticado, um tuão, né? Os tuões, e na verdade é um artista de rua, né? Então é uma brincadeira nesse sentido. E é uma trupe de tuões, é porque vira quase um trava-línguas, né? Trupe de tuões. Tá. Paulo, é o seguinte, você tá com pedreiro aí, né? Tá com obras em casa e tudo mais, né? Pois é. Como é que tá? Tá tranquilo? A gente, porque é o seguinte, eu tava querendo botar você com uma figura de Araraquara, um professor de Araraquara, que trabalha com... Figura é ótima, a maneira como eu trato as pessoas, assim, é uma coisa de extrema, né? É, o Fernando Brandão, que trabalha com drama na Unesp de Araraquara, né? E eu queria ver, colocar vocês dois na prosa, e o Marco já tá, inclusive, tentando falar aqui com o Fernando. Vamos ver se a gente já coloca. E eu acredito que ele deve estar até ouvindo já o programa, né? Acredito eu. E aí, Marco? Ok? Já tá no ar, ó. Daqui a pouco o Fernando já tá entrando, então. Segura mais um pouquinho, eu já te libero pra você gerenciar a sua obra aí, Paulo. Tá bom. Um minutinho só. Peraí, o Fernando já está na linha. Alô, Fernando Brandão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O senhor está bom? Tô bem. O senhor está bom? Tem um monte de gente em volta de você aí, ou é impressão minha? Oi? Tem um monte de gente em volta de você, ou é impressão minha? Não, é o rádio mesmo. É o rádio? Então vamos fazer o seguinte, abaixa o rádio, por favor. Você está ouvindo a gente, então, se você ficar ouvindo a gente pelo rádio, porque você está ouvindo pelo www.radio.fiscar.br, aí vai chegar um pouquinho atrasado, porque a internet não é tão rápida quanto por aqui. Não, mas eu... Você estava ouvindo a nossa conversa com o Paulo, é isso? Isso. Tá. Fernando, conta para nós, o que você faz aí na Unesp Araraquara? Eu sou professor de língua e literatura grega. E eu disse que você é um especialista em drama, é verdade isso? É, em drama grego, né? Em drama grego, exatamente. E você ouviu a fala do Paulo, né? Tem algum diálogo essa coisa do melodrama com o teatro, a tragédia, ou a tragédia, mas acho que é tragédia grega ou não? Durante uma determinada época, né, se descobriu que na tragédia grega havia canto, além dos diálogos, né? A tragédia grega que foi produzida... representada no século V antes de Cristo, né? Então, essa descoberta foi mais ou menos por volta de 1500, lá na Renascença Italiana, e com isso surgiu um outro gênero derivado, que é a ópera. Né? As tentativas de remontar a tragédia grega com música, com canto, acabou dando origem à ópera. Tem um livro que trata bem disso, que chama Fogo Grego. Então, a partir daí, né, começou a vasculhar melhor essa parte cantada e tal. E um dos autores que foi considerado mais melodramático é o Eurípides. É. Uma nomenclatura que talvez não se adeque ainda ao que o grego fazia. Mas como o canto é muito importante... Então é interessante essa, como que isso depois vai sendo refeito, né? Tá, e Fernando, vocês tinham um grupo de teatro. De teatro, na verdade, era mais leitura teatral, Giz em cena. Temos ainda, Tem ainda? Temos. E o que faz o Giz em cena? O Giz em cena faz leituras, não é uma representação, são alunos e professores aqui do curso de grego. Temos um professor de sânscrito, o Carlos Alberto. E a gente lê peças gregas, latinas e também indianas. Tá, e você sabe que eu botei vocês dois no ar agora, um tá ouvindo o outro, porque quando eu conheci o trabalho do Paulo, eu vi muita conexão com o teu trabalho. Agora eu vou fazer não só essa aproximação do ar, mas depois, inclusive, quero passar o e-mail um do outro aí para vocês trocarem figurinha. Tá. Paulo, me diz uma coisa, e Fernanda, a partir de agora vocês podem também perguntar para quem vocês quiserem. Me diz uma coisa, vocês dois que trabalham dentro da universidade, tem a pauta do teatro, né? Como é que vocês estão vendo a produção teatral hoje no Brasil, enfim, como é que vocês conseguem estabelecer um diálogo com isso? Quem é que vai falar? Vamos ver, tira para aí, o Paulo. Paulo, porque... Vai, Paulo. O diálogo entre a produção teatral e a universidade, exatamente. Olha, eu acho que a as coisas das artes cênicas dentro da universidade, ela dispõe um espaço para mim de pesquisa. Acho que é o espaço diferencial, assim, né? É de construção de conhecimento. Então, eu acho que quanto mais você consegue articular a sua produção artística com a sua produção intelectual, de investigação, eu acho que esse talvez seja um caminho de perceber qual é a especificidade da pesquisa na área das artes. Que precisa pensar numa situação que seja articulada à cena. Isso tinha uma plataforma, eu busco, que estava reverberando, inclusive, na sala de aula, evidentemente, nas aulas de interpretação, ou de autochartais. Acho que para mim, o X da questão está nessa perspectiva da investigação por meio da cena. Tá. Fernando. Oi. Eu ouvi. Diga lá. Você ouviu a fala do Paulo ou não? Sim. Eu diria que, por exemplo, no caso das tragédias gregas que são encenadas no Brasil, em geral, eles normalmente nos procuram. É. Ou por causa dos textos, das traduções, não é? Dificilmente eles nos procuram para questões de montagem, né? De encenação. Eu estudei no meu doutorado essas questões de canto e espetáculo em Eurípides, justamente porque eu queria que, além de dar uma resposta para algumas questões para os especialistas de tragédia grega, para as pessoas que trabalham com teatro, né? Mostrar que não era uma coisa tão absurda e que é possível, né? O texto grego, ele traz essas informações que a gente precisa, por exemplo, fazer uma montagem. Então, eu tenho sido procurado, às vezes, por alguém, por algumas pessoas de Ribeirão, né? Eu soube que o pessoal da USP já deu assistência ao Celso Frateschi, quando ele montou uma Ifigênia Aulis, que ficou uma coisa muito boa. Então há um diálogo aí, vamos dizer assim, né, entre a gente que é muito acadêmico e o pessoal que monta. Fora do Brasil a coisa funciona bem. Tá, e aqui ainda você acha que esse clima não rolou? Gatinhando assim. Muito bem. Paulo, diz uma coisa. Eu tinha até uma pergunta que eu esqueci completamente qual era a pergunta. Mas e quando que o Paulo vem pra cá, Paulo? Quando você vem pra São Carlos, Araraquara, essa região, trazer seu espetáculo? Ah, não sei, tem um particular, né? Então, esse convite que o Fernando vai fazer para você. Você nem sabe, é surpresa. Nem o Fernando sabe disso, mas é esse o convite que ele vai fazer para você aí, que nós vamos aproximar esse diálogo, né? Aliás, podia ser até aqui no Paracatu Zoom, quem sabe a gente consegue articular. Fala, pode falar, alguém tem fala. Tem um evento de teatro, vai ter um evento aqui em Araraquara, de um grupo acadêmico de teatro. O que é um grupo acadêmico de teatro? É um seminário de pesquisa da pós-graduação e tem uma semana de teatro que nós fazemos aqui na cidade em homenagem ao Luiz Antônio Martins, né? E quando que está essa pauta? Então, eu não tenho as datas ainda, tá. Mas tem algumas pessoas que estão na seria interessante, né? Tá, e aí então quer dizer que se a gente convidar, você vem, né, Paulo? A gente convidar, eu já estou me colocando na organização da coisa, né? Então, só vai ser. Então, vai ser. Eu estou tentando entrar na rádio aqui, que estou vendo meio baixo. Tá, então não tem como, porque você vai ter que voltar daqui a pouco pro site, aí você vai ouvir melhor, mas só para encerrar então, manda lá um recado, Paulo, aí você está no Rio agora, é isso? Eu tô no Rio. Tá chovendo demais ou não? Como é que tá aí? Aqui tá um calor insuportável. É, um calor de quantos? Ontem tava 38 graus aí, né? Ah, mas tem passado de 40. Tá. Tem passado de 40, é muito fácil mesmo. É, mas desce. Hoje você tem uma diminuída um pouco. Tá, então você pega, desce o elevador, pega, bota uma sunga, vai pra praia, Copacabana recebe você numa graça, tá bom? Aí dá uma refrescadinha. Paulo, obrigado pela tua presença fisicamente virtual, né? Fisicamente virtual é uma coisa assim, fisicamente sonora, né? Você quer deixar algum recado? Quer mandar algum alô? Paulo? Ué? Paulo, o Paulo acho que caiu lá, já desceu, ele acabou de falar, já desligou, pegou o elevador, desceu e já foi pra praia. Fernando, e aí, meu querido? Diga lá, o que que temos de coisas boas pra dizer pra você? Então, nós temos uma semana de teatro que é organizado pelo pessoal que estuda teatro aqui. E aí depois você me passa o contato desse professor. Com certeza. Aliás, vocês vão... Quando eu vi falando e conheço você já há um bom tempo, eu vi muita, muita coisa, muita proximidade da pesquisa dele com a tua e a jogada, essas minhas articulações aqui pelo ar é para isso. Acho que vocês vão fazer um trabalho muito legal junto. Tá bom, querido? Muito bom. Você continua me amando intensamente. Muito. Muito, tá bem. Então, diga lá, você quer deixar algum recado para... Eu agradeço a oportunidade que você sempre me dá de falar, de a gente se ver, de trocar figurinhas, né? Muito bem, é queridão. Muito importante. Você falou que estava lendo uma tese, você ficou bravo comigo, falou, não vou entrar no ar, não, estou lendo uma tese, cara. Estou lendo uma tese. E é uma tese boa, você não vai... Você é uma tese boa de teatro. As metáforas de teatro? Trágicas em peças de Ésquilo. Como que é, traduz? As metáforas... metáforas trágicas em peças de Ésquilo. Que coisa chique, rapaz. O cara trabalhou com... Ele fez uma tradução do texto de Ésquilo, Persas, que é uma peça grega, né? Que trata da guerra entre os gregos e os persas. Caraca! Maravilhosa. Muito bem. É a peça mais antiga que nós temos no Ocidente. É mesmo? É a primeira peça escrita que sobreviveu. Tá legal. Agora vamos ver se a gente traz o Giz Anselmi pra gente fazer uma leitura aqui, né, meu velho? Pois é. Vamos combinar isso, fazer via Universidade Federal, UNESP, toda articulada e tal, a gente faz uma parceria aí. Já temos alunos aí que fazem grego aqui daí. Então, vamos botar essa pauta. Querido, obrigado pela tua presença. Obrigado, você vai continuar ouvindo a gente aí no site, porque eu vou oferecer uma música pra você e pro Paulo, que deve estar ouvindo, não sei, caiu a ligação aí, no finalzinho, nem pude despedir. Paulo, um grande beijo. Eu escolhi uma música do Mauro Celso. Você lembra do Mauro Celso? Mauro Celso, acho que sim. Você vai lembrar, cara. Você vai lembrar e vai falar, esse Ervin não é fraco. Porque olha só o que eu achei no baú da felicidade. Querido, um beijo pra você e obrigado. Beijão, meu querido. Obrigado. Tá bom. Então, a gente agora vai ouvir, então, uma música que fez muito sucesso na minha... na música, na letra da música, por favor, tá? Marco, Felipe, tá todo mundo prestando atenção, é isso? Urso, tá? Então preste bem atenção na letra, aqui. Então a gente vai ouvir que deu uma confusão na minha cabeça agora. Sabe que minha cabeça hoje tá meio confusa, mas tudo bem, todo dia tá. Vamos lá então, Farofafá. De farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei 1 pé de porco e orelha de porco. Pus tudo isso no fogo e remexi direito. De lobo, eu calcei o meu peito. Farinha de mandioca, pimenta malagueta. Gosto de farofa, como e não faço careta, mas sou forte como um touro, a cabeça inteligente, só não mastigo tijolo, porque me estrago os dentes. E que dei! Que dei, dei. Farinha de mandioca e pimenta malagueta. Eu gosto de farofa, como e não faço careta, mas sou forte como um touro, da cabeça inteligente. Só só não mastigo tijolo. Porque me estrago os dentes. Hip que day! Que bem down. Que bem down. Que bem down. Para Catsu. Gostaram? Esquidendom, fá, fá, canta todo mundo, vai lá. Fá, faró, faró, faró, faró, faró, faró, faró, faró, faró, fá, fá. Ei! Vocês nunca ouviram isso? Urso também? Já ouviu. Boa tarde, senhor Urso, tudo Boa bem? Tarde, tudo bem. Tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Já virando uma presença assídua aqui, né? Nosso amigo Urso, professor de filosofia, que esteve aqui com a gente semana passada. O que você achou da música, Lígia? Exótica. Nossa. Exótica. Mas Esquidendom é do caramba. Bom, gente, que é agora? Nem sei, mas era o seguinte, nós estamos esperando, então, neste exato momento, lá no Sesc, está rolando uma reunião, e daqui a pouco o povo vem aqui para conversar com a gente. Curso Oi. Da minha vida. Você já tinha ouvido falar do Tiorão? Eu comecei o programa aqui falando do Tiorão. O que vocês acharam da, do... Vamos lá, agora nós debatemos. Traduzir para o nosso público. O que vocês aí, do Paulo, o Merizio, falando do melodrama, e o Fernando. Vocês nem prestaram atenção. Quem prestou atenção, levanta a mão nesse recinto. Mais ou menos, ninguém. Então é o seguinte, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando, e aliás os dois, conheço bastante os dois, sei que estão tentando fazer essa aproximação assídua entre o que se produz no teatro, né, no cotidiano, no tal do dia a dia e tal, e depois aproximado da universidade. Teoricamente, eu teria aqui um texto que eu não estou achando, que eu não sei, acho que ficou lá em cima da outra mesa. Mas é o seguinte, não, depois eu pego, na boa. É que hoje nós estamos cheios de música, hoje eu estou mais organizado, Marco? Nota 9,5 para você. 9,5, por quê? Faltou meio o quê? Porque algumas músicas você baixou, mas não conferiu. Não era problema meu, era problema do como que é? What shared? É assim que fala? Isso. Foreshadowing. Eu achei, ué, aprendi. Aliás, hoje tinha uma professora lá que não sabia baixar música, era isso lá na escola, né? Isso. A gente precisa fazer ensino. Quem que não sabe, tem, aliás, um site, não sei, pode divulgar essas coisas. Não é que não sabe, né? É que tá dando. O rádio, acho que tava dando pau com a versão e tal, mas. Dando pau com a versão. Conversão do MP3, né? É o rádio aqui. Que fica. Bom, vamos lá então. Urso, e aí? O que você tem de novidade para contar para nós? Não tem novidade não nenhuma. Tem novidade você veio só para ver só a bagunça. Tá. Então, enquanto você não enche o saco, rapaz, é sério mesmo. Tinha uma conversa agendada aqui, que eles eram para ter chego, já são 5 horas e 34 minutos. Eu vou ter que enrolar um pouco. Ao invés de ficar enrolando, já que eu tô todo cheio de música, a gente podia ouvir mais uma música, é isso? Podia ouvir mais uma música. Enquanto isso, eu tento me organizar aqui para saber se o convidado já está chegando. Ok? E aí, fala, Felipe. Senão vocês estavam rindo, vocês estavam olhando na tela e rindo. Conta pra nós, não, por favor. Não. O que que tá acontecendo? Conta pra nós. É Twitter, é isso? Coisas de felão, assim. Coisas de felão. Traduz, Marco, pro nosso ouvinte que quer saber as coisas do felão. Aliás, gente, algum. É porque nome? Assim, o felão, ele é um cara que ele se empenha muito em fazer a divulgação do programa Paracatu Zoom pelas vias virtuais. É. Certo? E nessas divulgações ele tá sempre em contato com uma pessoa, com outra. E aí às vezes a pessoa tava no banheiro, às vezes a pessoa tá brincando. Tava. Entendeu? Então aí. E aí começa uma conversa assim, falando o que tava fazendo. Aí a pessoa fala assim, meu amigo, agora eu não posso ouvir. Entendi. Aí acontece esse tipo de probleminha, mas tá tudo bom. Bom, gente, então vamos lá. 33 3351 8783. Quem sabe vocês me salvam, porque o convidado ainda não apareceu. Os dois convidados não apareceram, mas a gente vai tocar mais uma música para dar tempo deles chegarem. Espero que eles não tenham ido para outra universidade, como geralmente acontece, né? Acho que esses trabalhos aí a gente vai ter que resolver, ok? Então, peraí, qual a música que eu pus na sequência aí?

estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim como um sol num quintal, aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno. Viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tente algum modo de dizer não. Eu canto, ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Bom, voltamos e daqui a pouco a gente vai falar também com o Zezo, lá da Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, para falar um pouco também do que quais são as novidades que estão na Escola Nacional de Circo. Já que a gente ouviu o Paulo Merizio e Fernando Brandão da Academia, agora a gente vai ouvir também o pessoal que está atuando na formação do pessoal circense. E já chegou aqui, tirei ele de uma reunião. Tava forte a reunião lá, estragou tudo, não? Não, não, não. Tá tudo em paz, sossegado e tal. Bom, e a gente tá recebendo então o Chico Galvão. Por favor, quem é o Chico Galvão? O Chico Galvão trabalha na programação do Sesc aqui de São Carlos. Faz a programação de cinema, cultura digital e música. Uma parte da música, os sons da tarde, Cesta Básica e o Sabatina. Tá, o Chico, você veio de onde? Você é de Jaú, né? Sou de Jaú, mas eu vim do Sesc Piracicaba. Sesc Piracicaba, isso. Agora você acabou. Mas você ficou em Jaú, você tinha formação, colegial, essa coisa toda, até aí você veio em Jaú, não? Não, eu estudei, meu colegial foi em Jaú, eu sou formado pela FATEC. Em São Paulo, isso? Não, em Jaú. Em Jaú? É, mas eu estudei aqui 2 anos de imagem e som aqui na Federal, mas não consegui terminar o curso por contas de problemas de profissional mesmo. tive que trabalhar e não consegui terminar o curso. Tá, começou... E trabalhar em quê na época? No Sesc. O Sesc ele fica aberto até as 10 da noite. O curso de imagem e som era noturno. Tá. E eu não consegui a liberação da instituição para continuar meus estudos de imagem e som. E aí eu tive que optar, eu optei pelo trabalho. Tá, e aí quanto tempo você está no Sesc? Eu entrei em 2001, estou há 10 anos. Puxa. E aí você já entrou fazendo isso? Porque você, o Chico Galvão, é uma figura bastante conhecida do pessoal que faz a tal da música. Eu nem sei se o termo é exatamente esse, mas a música caipira, né? É mais isso. Sim, o Cantinho da Viola. Cantinho da Viola. A gente tem feito o Cantinho da Viola, a programação do Cantinho. Tá, né? Legal. A gente vai só vou dar um tempo, tá. Seguinte, que nós estamos com o Zezo. Você pode, perfeito, inclusive participar. O Zezo já está na linha, né, Zezo? Boa tarde, Zezo. Boa tarde. Rapaz, tá pertinho. Tá aqui, pois não... é, mas eu tô lhe escutando muito baixinho. É, mas você tá pertinho aqui. Você tá pertinho. Zezo, o seguinte, você obviamente também estava numa reunião, você não ouviu a primeira parte da nossa prosa. Eu tava conversando com o Paulo Merizio, né, que é um professor, era de Uberlândia e foi pro Rio de Janeiro e trabalha aí na Universidade Federal e trabalha com melodrama, falando um pouco da atuação do circo, do circense, inclusive citando Biriba, né? Zezo, a Escola Nacional de Circo, você está há quanto tempo? Você está desde 2003, é isso? Não, 2005. Meados de 2005. E aí, meu querido, como é que está a Escola Nacional de Circo? Olha, ela está, na verdade, ela está bem, né? A gente está construindo, né, tudo que a gente precisava ir construindo, entre eles. A gente teve, inclusive, essa semana passada, a gente teve uma pedagógica onde a gente rediscutiu o plano de curso, né? Uma vez que ele é dinâmico, ele tem que acompanhar as mudanças que ocorrem, seja internamente a escola e seja também na relação com o mundo do circo. A questão que está pendente é, de fato, a nossa mudança, porque a gente saiu da Praça da Bandeira por um período, uma vez que houve a construção de uma obra do metrô, e agora estamos aguardando a construção de uma nova escola para a gente voltar para a Praça da Bandeira, que é o nosso lugar. Tá. E aí, como é que se estabelece esse diálogo da Escola Nacional, que aí, como você diz, está, né, na Praça da Bandeira, está no Rio de Janeiro, como é que isso estabelece o diálogo com o país, de uma forma geral? Olha, a gente tem feito, o ano passado a gente pôde fazer algumas ações que eu acho que permitiram um pouco esse contato, né? Uma delas é, na verdade, uma assessoria mais técnica e até pedagógica para, principalmente para municípios que têm solicitado muito esse apoio da gente, onde tem, geralmente, às vezes, uma escola ou desenvolve um trabalho social a partir do circo em vários municípios. Entre eles, destaca um trabalho que foi bem interessante, que a gente acompanhou um certo tempo, que é em Campo Mourão, né, no Paraná. E lá foi um trabalho assim, bem interessante que a gente desenvolveu. Então, um dos caminhos tem sido esse. O outro que a gente tem desenvolvido são as oficinas regionais, em que vão um grupo de professores e alunos desenvolver durante o período oficinas técnicas em várias cidades a partir da solicitação que elas fazem, né? E do tipo de técnica que elas necessitam. E a gente vem desenvolvendo essa atividade. É a forma como a gente tem tido esse contato maior, né? Uma vez que a própria estrutura da escola, ela ainda é muito limitada, então ela não permite que a gente possa ampliar mais esse tipo de relação. Tá, o Paulo deve estar ouvindo a gente aí pelo site, né? E um dos motivos da fala, que até lembrei de você imediatamente para poder... Deixa eu desligar o celular aqui, que eu esqueci desse detalhe. Tá. Tem uma mensagem para mim que deve ser cobrança da... tem coisas bonitas aqui. Daqui a pouco a gente lê. Mas é o seguinte, perdi. Mas, o que acontece? O trabalho do Paulo Merizio lá em si, nesse encontro que a gente teve em Uberlândia, ele falava muito dessa coisa do resgate, do drama, do melodrama dentro do circo, né? A Escola Nacional, a impressão minha, eu tô errado, mas a Escola Nacional tem mais uma coisa voltada para a formação mesmo do que eu poderia chamar que é mais o número técnico, os números físicos do circo, né? Por exemplo, dentro da escola é isso? Não tem um estudo ou uma pesquisa voltada mais para essa parte do drama, dessa parte do que é, o circo que eu vi lá atrás era o circo que fazia aqueles melodramas, né? O céu uniu dois corações, tal. Tem algum alguma área que trabalha a Escola Nacional de Circo, trabalha esse tipo Olha, de... Olha, a gente tem, na verdade, dentro do processo de formação dos alunos, pelo menos o primeiro e segundo período, eles têm uma das matérias que eles trabalham é matéria de teatro, muito mais voltados para a comicidade, claro. E dentro do conteúdo dessas aulas, trabalha também melodrama. Mas, assim, não se dá um destaque muito grande ao melodrama. Se trabalha o melodrama como elemento. E durante todo o ano, a gente tem o que a gente chama de Semana de Estudos Integrados, em que são semanas inteiras em que a gente desenvolve oficinas de diferentes estruturas, de diferentes funções, para complementar a formação dos alunos. Sempre tem uma solicitação, seja dos alunos ou da própria escola, para que se tenha sempre oficinas de melodrama. Então, a gente sempre fez. Aqui a gente tem contato muito com os melodramáticos, que é a Ana Luísa, né, Cardoso. Sim. Que desenvolve um trabalho muito bom nessa área. Então, ela, sempre que a gente tem as oficinas ou tem a necessidade de trabalhar isso, ela tem dado sempre um apoio muito grande à escola. Ela tem uma relação muito próxima com a escola nesse sentido. Então, a forma que a gente vem trabalhando é como uma conteúdo da disciplina de teatro, né, que é mais voltado para a comicidade, e aí a gente entra também a questão do melodrama, porque trabalha assim o geral, e depois ele foca mais na comicidade, mas ele trabalha inicialmente o geral, que é o Albi Ramos, né, que faz que trabalha essa disciplina. E nos semanas de estudos integrados. Então, sempre, por exemplo, as semanas que tiveram estudos integrados, o ano passado a gente não teve, por questões estruturais mesmo da escola, né, porque houve processo de mudança, tudo, mas, assim, os anos anteriores, acho que em todas as semanas de estudos integrados teve oficina de melodrama, sobre melodrama. Tá bom. Agora eu aproveitar que eu te liguei também para fazer uma cobrança, eu vou fazer no ar, inclusive, essa cobrança, porque faz pelo menos uns 2 anos que a gente começou o Paracatu Zoom, e você falou assim, pode fazer o café que eu tô indo para São Carlos para conversar sobre a Escola Nacional, etc. Eu fiz o café esfriou, né? Ai, foi, né? Foi. Agora é o seguinte, bonitão, aqui na minha frente tá o Chico Galvão lá do Sesc, então é um convite agora que não é só do Hervé Tamoio, é um convite do Chico também, tá? Pra que você venha pra cá, a gente consiga fazer uma... A gente, ó, você nem me pautou, mas eu já tô pautando. Fazer uma reunião com todos os pessoal do circo pra gente conversar um pouco. Quando você vem? Ah, seria ótimo isso. É. Bom, agora tá difícil pra me dizer quando, né? É. Porque tá mudando toda a estrutura aqui da Funarte. O Antônio Grassi voltou a assumir ontem, na verdade, a fundação. Então tem que me reestruturar nessas mudanças. Eu vou te perdoar. Em seguida marcar, mas... eu acho que também faltou de uma lembrança da renovação do convite. Não, convite sempre tem. É? Bonitão. Eu acho que faltou essa renovação. Eu fico feliz que houve uma renovação do convite. Então, vamos renovar esse convite. Eu faço pão agora. Além do café, eu vou fazer um pão pra você, então tá bom, muito legal, gostoso. Tá ótimo. Tá, não, mas vamos combinar certinho essa história. A gente vai fazer um encontro aqui. Quem sabe o Sesc vai entrar nessa história. A gente vai lá com o Mauro, com o Chico, né? Claro. Sim, pra nós vai ser um prazer. Vai fazendo convite à própria Funarte, né? Que exatamente. Pode também, se de repente necessitar da área da coordenação de circo, algumas informações também, que aí pode também ir não somente à Escola Nacional, mas também à coordenação de circo e aí por diante, né? Perfeito. Para que possa trabalhar as informações todas nessa área. É. Perfeito. É importante resgatar também a história do circo no interior de São Paulo, exatamente. Que é muito forte. Exatamente. Muito forte. Piracicaba teve muito circo lá. Araras, aqui nesse fundo. O próprio pai do Biriba, Geraldo Biriba. Aqui. Vocês têm aí, inclusive São Paulo, tem que trabalha um pouco no interior. E agora eu acho que está um pouco mais para o centro, que é o Tubinho, né? Acho que é o Tubinho. Sim, o Tubinho está aqui. O Tubinho está pertinho, inclusive. Interessante. Então, e aí a gente, quando você vier, nós vamos chamar todo esse povo. Ah, eu acho que seria legal. Tá bom? Vai ser um debate legal. Tá, isso. Então já que o Hervé não tem importância nenhuma, assim, nós vamos oficializar via o Sesc, que o Chico vai fazer esse convite, né? O Chico, nós vamos conversar com o Mauro, fazer essa intimação para você vir aqui. Aí você vem e nós vamos fazer um café com pão. Pô, vai ser um prazer. Aí na outra vez que você vier, a gente faz café com pão na chapa. Beleza. Aí vai ficar melhor ainda. Tá ótimo. Queridão, alguma novidade que você quer contar pra gente? Não, apenas a novidade, quer dizer, na verdade é isso, a gente tá aguardando, a gente tá numa negociação bastante presente com o governo do estado, que é o governo que banca a construção da nova escola, uma vez que foi ele que nos tirou de lá, né? A gente está esperando assim, que comece as obras, tudo, para poder divulgar, e a gente conta com vocês também para divulgar esse com momento, certeza, né? De que a escola está, né, se reconstruindo de uma forma mais interessante, né? Tá bom. Bom, e você pelo jeito virou um carioca mesmo, agora não tem jeito, né? Ah, é? Você já está falando sexta-feira ou não? Não, ainda não. Continuo. Mas você continua indo para Pernambuco de vez em quando. É, lógico, tem que, de vez em quando tem que falar com ela, tem que voltar, né, aos nossos termos, para poder não perder. Bonitão, acho que uma das coisas que eu mais sinto falta é saudade de você aí nessa cidade. Tá bom, queridão? Tá. Com muita saudade, então vem aqui. Da mesma forma também fica o convite de você visitar aqui o Rio, visitar a escola, né? Com certeza, nós vai com a família e tudo, inclusive. Isso, tá bom? E a família tá te esperando aqui com pão e café, nós já bota na chapa também. Tá bom? Então, um beijo pra você, querido. Muita saudade, tá bom? Muito obrigado. Bom, aí então agora já tive conversando com todo mundo. Seu Chico, olha só o recado que eu recebi no meu celular, gente, pra vocês verem a audiência do Paracatu Zoom. Eu acabei de ir no Sesc procurar o Chico Galvão. Achei onde ele está, no Paracatu Zoom. Beijos. Agora vamos ver de quem é. Da Tica. Chica. Da Tica, eu conheço por Tica, mas eu não sei o nome oficial da Tica. Como que é o nome oficial da Tica? É Kizumba? É, do Kizumba. Do Kizumba. Rapaz, do Kizumba. Então, ela acabou de ouvir na estrada, ela tava indo pro Sesc, foi lá, gritou, esperneou: cadê o Chico? Chico tal. Aí ela acabou de ligar o som do carro e o Chico tá aqui. Aí a gente tava contando um pouco da trajetória do Chico, dos fazeduras do Chico. Você vai pro Sesc, então, e parece que você. A impressão minha, tô errado, você começou fazer um pouco um foco em cima dessa coisa da cultura popular, ou não? Não, eu desenvolvi um trabalho de cultura popular em Piracicaba. A gente criou o Fórum das Tradições Populares lá de Piracicaba, que era uma... Lá tem bastante manifestações lá, que é o batuque de Ubigada, o cururu, que é um repente caipira, tem a catira, tem o samba de lenço, que é um samba dançado nos terreiros, onde os homens utilizam um lenço para cortejar as mulheres, que foi esse samba que depois foi para São Paulo e nasceu o samba paulista. Na verdade, o samba paulista, ele é oriundo aqui do interior, aqui das fazendas de Campinas, Rio Claro, São Carlos, Piracicaba. E a gente conseguiu com esse fórum um fôlego lá para essas manifestações. A gente começou, o primeiro fórum foi em 2008, agora está indo para a quarta edição. Em 2011 vai para a quarta edição, virou lei na cidade. Foi um trabalho que a gente começou dentro do Sesc. Mas isso é um trabalho do Sesc, mas já virou uma coisa que é incorporado na programação da cidade. Da cidade, isso é. Da cidade. Isso de cultura popular. Aqui em São Carlos, o forte acho que é a Folia de Reis, né, e a viola. Né, a viola, que a gente tem feito um trabalho no cantinho da viola lá. Acho que cultura popular é uma expressão natural do povo brasileiro que tem que estar contemplada na programação de uma instituição como o Sesc. Aliás, eu fui ver Divino e Donizete. Rapaz, que coisa maravilhosa que é aquilo. Maravilhosa. Então, fiquei impressionado, porque você chega, tem essa coisa meio da versão, de todo mundo cantando esses breganejos, essas coisas todas. Rapaz, aliás, o Divino, a primeira voz era o Divino, né? O Divino aqui em cima do palco é impressionante, né? Impressionante, cara, tem o domínio do palco. Cara, eu nunca comprei um CD em show, porque eu sou pão duro pra caramba e às vezes também não tem dinheiro no bolso. Você comprou, mas, assim, comprei os dois CDs que eu vou dar de presente pro Cirilo, inclusive. Porque, rapaz, é impressionante. E depois eu ouvi o CD, óbvio, é uma coisa mais morta, porque o show deles é impressionante. Mas morta não, a música continua legal, mas a presença dele no palco me chamou muita atenção. O Cantinho da Viola surgiu quando, Chico? Como é que surgiu essa história do Cantinho da Viola? O Cantinho, se não me engano, tem uns 6 anos já. Foi uma iniciativa do Sesc, né, que chamou, percebendo essa penetração da moda de viola aqui em São Carlos, criou esse projeto mensal, né, e convidou alguns produtores para ajudar nessa programação. Inicialmente o Miltinho Carvalho e depois o Amadeu, né, e agora a gente tem diversificado essa programação com... Né, mas é... tanto cantinho, tem outras, tem o Clube da Viola aqui em São Carlos também. Mas, por exemplo, eu vi um show do Fábio lá, do Tamoio, aliás. Na... O trio Tamoio tocou no Sol da Tarde. No Sol da Tarde, né? É isso, é. Que era uma coisa misturando viola com rock and roll. Isso. Que, aliás, é um trabalho bonito pra caramba. Bonito, Fábio, né? Super bonito. Que trabalhou com você lá em Piracicaba, né? Eles apresentaram lá isso, né? Sim, o Fábio fez lá em Piracicaba. E chama Tamoio, você viu? Importante Tamoio, pra caramba. Né? Isso. Meu querido, você estava falando dessa coisa, olha, eu não pude fazer uma formação acadêmica, a gente estava discutindo isso no primeiro tempo, aqui com dois professores. Sim. Essa coisa da relação da arte com a academia e tal. Você sente essa necessidade de... Não, eu na verdade, no SESC, a minha atuação mais forte é na área de cinema, né? E é onde eu, desde que eu entrei em 2001 em Araraquara, no SESC de Araraquara, é onde eu tenho atuado com mais, né, e é um trabalho meu mais forte na instituição. Mas eu não vejo essa formação tão necessária, assim, né? Eu acho que o importante é você ter uma ampla formação de todas as áreas e tal, para poder desenvolver um bom trabalho. Né? Bom, você falou 2001, você chegou no SESC de Araraquara. E como é que é essa história? Você vai para Piracicaba, depois, como é que isso funciona internamente dentro do SESC, essas mudanças? É opcional ou você recebe uma... É opcional ou um convite, né? Tá. Ou convite. E aí você sempre vai trabalhar com uma coisa específica. Você vai sempre trabalhar, por exemplo, você começou com o cinema lá em Araraquara, vai se aprofundando nisso e tal. Isso. E vai levando afinco. É, mas aí cada instituição... Em Araraquara eu trabalhava com artes visuais, cinema e cultura digital. Em Piracicaba foi com diversidade, sociedade, cidadania e cinema, mas sempre com cinema, né? Aqui eu estou trabalhando com música, que eu nunca tinha trabalhado. Então é sempre uma experiência rica, cada unidade que você trabalha. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vai ter um espaço agora de respiro, tomar um copo d'água, um pão na chapa. Falei pro Zé, fiquei com vontade de um pão na chapa. Agora ia bem, cara, um pão na chapa com um pingado, assim. Você... Um café de torrinha, aquele premiado. Que é o vencedor, né, de melhor café. É mesmo? É, Como que é essa história? Já faz um jabazão. É um de Torrinha. Diz que é chama um... Torrinha mesmo? Não. O café é um sítio lá que venceu como melhor café. Um lugar? Eu pensei que fosse um café chamado Torrinha. Não. É um sítio que desenvolveu. Eu acho que tem um prêmio, né, de melhor café. É onde que é isso? Torrinha? É um sítio ali perto da Serrinha ali. Como que faz para chegar lá? Quem quer tomar um café lá? É no caminho do bairro de Santo Antônio, que é em cima de São Pedro, da cidade de São Pedro. Sim, Santo Antônio. Santo Antônio. Tem uma cidade, né, que chama Torrinha. É a estrada de terra que liga esse bairro de Santo Antônio até Torrinha. É uma estrada de terra. O sítio fica ali nessa estradinha. Tá, então quem sai de São Carlos e tira a Pina, aí pega aquela estrada Ulisses Guimarães descendo para São Pedro. Isso. Chega no Santo Antônio ali. Ali, aí depois pega para Torrinha. Pega a Torrinha, estrada de terra. Como chama o café lá? Ah, não sei. Não sei qual que é. Você não conhece, mas já tomou o café. Já tomei. Então. Meu irmão até que E é bom que mesmo, buscar troço? Lá. É bom, uma delícia. É uma delícia. Puxa, então vamos tomar um café lá em Torrinha. Bom, gente, e aí eu vou escolher uma música, então, para dar um respiro aqui. Nós não temos café lá de Torrinha, né? Já sei o que eu vou escolher. Eu comecei falando do Tinhorão. Da polêmica do nosso encontro ontem na Praça 15. Aliás, foi muito bom a conversa de ontem, né? Vocês gostaram? Sejam sinceros. Não, foi muito bom ainda. Não foi muito bom? Não, foi muito legal. Conversar na praça faz parte, né, de todo o imaginário, de discussão, informação. Pra quem tá ouvindo isso agora, o que é conversar na praça? Que papo é esse? Conta pra mim. Fazer uma roda numa praça pública. E discutir um tema. Ontem o tema era música e cinema e teatro no Getúlio, né? Do getulismo. Foi do Carburso, não foi? Ele tinha falado aqui, mas não deu as caras. Não. Então eu vou escolher uma música pra gente voltar depois com o André Galvão, que é o Chico. Chico e André Galvão. André é meu irmão, caraca. Irmão, grande amigo André lá de Jaú, secretário de Cultura. Eu tomei todo cuidado para não trocar, então, mas eu acabei trocando. Então, o Chico Galvão, eu vou escolher o seguinte: tá todas aquelas músicas que eu selecionei, fora aquelas outras duas, né? Então, eu vou escolher para ele, já que nós estamos falando do Tinhorão, essa crítica do Tinhorão. Ontem nós falamos um pouco da chegada do branqueamento do samba, né? Do samba do final da década de 20, quando os intelectuais se aproximam do getulismo e tal. E nós vamos ouvir, então, o Lenço no Pescoço, né? Com o Wilson Batista, mas antes dele ser impactado pelo getulismo. É a versão, a primeira versão que fala, faz um elogio à malandragem, ok? Então nós vamos ouvir a primeira versão, espero que nós não erremos, né? É isso? Já achou? Então a gente vai ouvir o Wilson Batista, na primeira versão que ele faz, lenço no pescoço, exaltando a malandragem carioca, etc e tal, dizendo que trabalhar não é legal, tanto assim, do jeito que a indústria nascente no Rio de Janeiro, né? Os caras trabalhavam 14 horas, 15 horas, sem qualquer tipo de remuneração, etc e tal, e o Wilson Batista faz essa busca, lenço no pescoço, fazendo uma crítica, né, ao que todo mundo, a glorificação da indústria. Então vamos lá ouvir. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Sei que eles falam deste meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Sou vadio, sempre tive inclinação, desde o tempo de criança tirava samba canção. Sei que eles falam deste meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Sou vadio, sempre tive inclinação, desde o tempo de criança tirava samba canção. Bom, a gente volta no intervalo aqui, a gente tá falando, fala Chico, você falou que o circo, eu perguntei, Chico, você gostava muito do circo, frequentava circo, como é que era? Não, frequentava quando criança e tal, eu ia mais em circo, mas agora é difícil encontrar um circo, hoje o circo mudou muito, né, ele tá um espetáculo quase que muito caro, tal, aquele circo mais físico, mais ginástica, virou mais ginástica. Mas você chegou a ver os melodramas, essas coisas? Sim, cheguei a ver. Eu tava contando aqui pra você que, inclusive, o pai do Biriba, que eles citaram ali, que o Berilo, vocês viram circo? Vocês já foram em circo? Já. O que você lembra de circo? Inclusive, lá em Bauru, esses tempos atrás, estava o Tubinho. Ah, o Tubinho! O Tubinho. Tá em volta aqui. Sim, eu acho que ele fica mais ali na região de Bauru. Chegou aí, foi, mas você foi ver o Tubinho? Sim. E aí, como é que é o espetáculo? Ah, foi interessante, assim, foi mais nostálgico, né? Mas é mais drama, tem essa coisa de ginástica? Ah, ele cai um pouco mais pra esse lance de ginástica, assim, né? Muito trapezista, né? Muito... Mas é interessante. Eu tinha rede, pelo menos, pros trapezistas. E aí, Felão? Cara, você... eu me lembro daqueles binoclinhos. Tinha uma foto. Monóculo? Meu avô que gostava de levava, eu ficava vendo e tirava aquelas fotos também. Lígia também viu o circo, Lígia? Ai, não muito. Não viu o circo. Aliás, o Sesc tem, de vez em quando aparece o pessoal fazendo Aqualoucos. Esse pessoal que faz. É o Aqualoucos. Que tem? Tem espaço no Sesc, sim. E o urso gosta de circo? Ah, eu gostava da morte lá. Como que é o Globo da Morte. Né? Globo da Morte. Ah, por causa da moto. O cara é fissurado em moto. Aliás, você vendeu sua motoca, fiquei sabendo esses dias. É. Você veio no programa, propaganda e vendeu a moto. Não, é verdade isso? Era outra. Era outra moto, não é aquela bonitona, não. Tá. Bom, aí, Chico, diz uma coisa. Você, nós pegamos, por exemplo, citamos o Fábio aqui, que faz uma pesquisa, inclusive, da viola, que ele, inclusive, durante ele vai estar aqui com a gente, ele canta numa linguagem, numa das vertentes tupi. Tupi, Algumas músicas, alguma coisa. Em Agatu, uma coisa assim. Ele fala, durante o show ele vai falando isso. Isso, você tem algum projeto, por exemplo, se você é funcionário do SESC, você tem a liberdade, ou enfim, você pensa em desenvolver algum projeto específico, como por exemplo esse que vocês fizeram, esse fórum da cultura popular que vocês fizeram lá em Piracicaba, você está pensando em alguma coisa desse tipo aqui? Não. Então, a gente tem total liberdade para criar, aliás, é o nosso papel na instituição, né? A gente está pensando em fazer no segundo semestre um sobre samba paulista, justamente para contar... Sobre? Samba paulista. Samba paulista. É justamente para contar essa história da origem do samba de São Paulo, que surgiu aqui no interior, nessas fazendas, né? Muitos desses negros que eram filhos dos escravos, eles foram para São Paulo. Tem um livro muito bom do Oswaldinho da Cuíca, que é o Batuqueiros da Pauliceia, que ele fala sobre isso, que muito desses negros que saíram, né, que faziam batuque de umbigada e samba de lenço no interior de São Paulo, eles foram para São Paulo e lá eles viraram engraxates e batucavam nas caixas de engraxate e tal. E depois essas pessoas foram fundadores das escolas de samba lá de São Paulo, da Casa Verde, da Vai Vai. Tem muitos integrantes, fundadores dessas escolas de samba, são do interior de São Paulo. Então é um pouco para resgatar essas personalidades culturais, assim, que nem todo mundo conhece, né, e que tem uma participação fundamental na história do samba de São Paulo, né, e um pouco também para rebater aquela afirmação de que São Paulo é o túmulo do samba, né, que todo mundo atribui ao Vinícius, e que na verdade é meio questionável isso. Não se sabe exatamente se ele falou isso, mas São Paulo não é o túmulo do samba, e muito desse samba produzido veio aqui do interior de São Paulo. Então esse projeto está pensando em trabalhar isso daí. Bom, eu estou olhando para o Marco aqui, porque é o seguinte: nós estamos fazendo alguns especiais aqui na rádio, né, sobre... eu estou até caçando, não estava prestando atenção no que você estava falando, estava caçando aqui no meu celular o telefone do Marcelo Manzatti, que, conheço, aliás, Marcelo. Marcelão está fazendo no SESC um trabalho lá dos tambores, etc e tal, e eu e Marcelo vamos estar produzindo um programa específico sobre os primórdios do samba paulista aqui. Então nós precisamos casar essas coisas, porque então... O meu chefe, Marco Escrivão, ali, chegou pra mim, timou, falou: cara, é carnaval, você vai ter que produzir, Paracatuzum tem que produzir alguma coisa voltada pra questão do samba, do carnaval e tal. E aí, conversando com o Marcelo Manzatti pelo Skype, acho que foi... A tese dele é em cima disso. Ele conhece tudo. Então, e o Marcelo, eu e o Marcelo vão estar produzindo, acho que quando que vai pro ar, Marco? Ele vai pro ar na semana do carnaval, mas a data específica, o horário ainda não está definido, tá, então, mas em breve já está convidado. Então o Chico vai fazer parte desse programa com a gente. Vai ser um prazer. Nós vamos montar junto, eu, Marcelo e Chico, então, fechou? Tá decidido? Você viu que hoje nós estamos aqui todo articulado, acontecendo coisas, etc e tal. Então, e é justamente isso, falando um pouco do Ludum, né, que vem logo depois da tal da modinha, você contando essa história toda, e a gente vai montar um programa especial. Então agora sim, Chico Galvão, Marcelo Manzatti e Alvo Tamoio, que vai ser o responsável, porque o Marcelo já quer fazer uma série de programas e tal, pra gente produzir junto. Você já tá convidado, você pode até dizer que aceita. Aceito, vai ser um prazer. Não, quando foi super. A gente levou o Marcelo lá pra Piracicaba durante o Fórum das Tradições lá, e nós conseguimos resgatar o samba lenço lá em Piracicaba, depois de 40 anos adormecido. Havia um senhor, o seu Antônio Ferraz, de 90 e poucos anos, 94 anos, tá vivo ainda, e que ele lembrava das estrofes e dançava o samba lenço. Aí ele pegou a neta, a Ediana, eles formaram um grupo lá. E aí eu convidei ele para vir assistir a apresentação do samba de lenço lá de Piracicaba. E ele ficou maravilhado. Tinha umas meninas em São Paulo que montaram um grupo de samba de lenço mesmo, que dançava, como chamava? Era um grupo só de mulheres. Mulheres bonito pra caramba. Tem. Como que, enfim. Então o Chico tá intimado, acabou de aceitar, foi super, né, Marco. Já, Marco é o nosso coordenador-chefe aqui desses programas, né, especiais, que aliás é função sua agora, né? Então nós vamos fazer aí pro carnaval, a gente já vai fazer o especial do Paracatu Zuns. Vai ser então sobre o samba paulista com o Chico Galvão, Marcelo Manzatti e Alvo Tamoio. Tá bom assim? Gostou? Maravilhoso. Melhor que isso, dou só dois dias. Chico, você é casado? Sim. Tem dois filhos? Não. Um só? Por enquanto não. Nenhum? Nenhum. Eu já tô te dando dois, hein, cara? Vilamur. E a companheira faz o quê? A esposa? A minha mulher, ela é pesquisadora na Esalq. Puxa. Em Piracicaba. Na área de agronomia. Isso, botânica, sistemática. O que, isso. Que ela pesquisa? Ela pesquisa novas espécies de plantas, classifica isso, tem todo um método, um critério para se fazer isso, determinar as famílias, é mais ou menos isso. E aí você fica então um meio tempo em São Carlos, um tempo em Piracicaba, fica esse... Não, a gente está, nós estamos morando aqui, mas a gente mantém o contato lá com Piracicaba, até por conta que... Você já conhecia? Nos 4 anos que a gente ficou lá, deixamos muitos amigos lá. Tá, e você já está aqui há quanto tempo? Cheguei em abril, acho que vai fazer 9 meses, 9, 10 meses. E nesse circuleio, Araraquara, Piracicaba, você teve outra cidade, não? Araraquara, Piracicaba e Araraquara, São Carlos. São Carlos e São Paulo. São Paulo. Você trabalhou no Sesc também lá, não? O Cine Sesc lá. Onde que era isso? Ali na Augusta, ali, no cinema do Sesc. É, na Augusta, 2 quarteirões da Paulista ali. Você chegou a fazer cineclubismo também, não? Chegou, o André fez. O André fez. Não cheguei a fazer cineclubismo. Não chegou, não. Você é novo. Né? Tenho 41. Tá novo. Eu sei, o pessoal mais dos anos 5, que tá isso. Chegando no caso 50. Tá. Meu querido, e aí? Nessa pauta do cinema, aqui você tem uma escola, aqui nós temos uma escola de imagem e som. Né? Como é que rola essa conversa? Tranquilo? Vocês têm uma conversa? Não tem. Outro dia até eu participei de uma reunião com vários integrantes do audiovisual aqui da cidade, com a prefeitura, até professores aqui do curso de imagem e som, que estão querendo retomar o Festival de Cinema aqui em São Carlos. Né? Então é... Que é uma... Eu acho que tem campo. Festival de cinema, específico, não é de vídeo. Não, é audiovisual, vamos dizer assim, tá. Que fica mais melhor, né? Tá. Porque hoje em dia o audiovisual está sendo produzido em celular, o suporte, hoje, né, você não é internet, YouTube, então essa é a grande discussão, né? O formato do festival, já como é que vai ser esse festival, contorno. Né? O festival tinha que inclusive o pessoal do 21... Que chega o... Da vídeo 21, que fazia isso. Era o vídeo festival São Carlos, isso, né? Isso. E aí depois não sei por que eu tava fora, porque cargas d'água ele acabou. Que aliás o Sesc participava. Era o Sesc, a prefeitura e a Vídeo 21. 21. Eu não sei por que realmente ele. Que era um festival maravilhoso. Antes sim. Desse festival tinha aquele encontro marcado, que o Bill sempre era o cara que articulava isso, sim, né? Sim. O festival era fantástico. O encontro marcado, aliás, foi uma coisa que marcou muito. Foi, mesmo, eu assim. Peguei o Calambu. Exatamente. Aqui. A gente em muitos filmes que foram lançados aqui. Aquele Nós Que Aqui Estamos por Vós Esperamos, é isso? Era do Mazagão. Mazagão, e teve aqui no debate e tal, e era até... O que que tá acontecendo aqui, gente? Passei pra eles. Ah, você passou pra eles o filme também. Esse professor Urso é necrófilo. Ele passa pros alunos umas coisas esquisitas, mas enfim. Mas a gente vai fazer agora em abril também o Festival Sesc dos Melhores Filmes, que é um festival que o Sesc realiza anualmente, com uma votação de público e críticos, onde escolhem os melhores do ano passado. Então, e nós vamos fazer uma seleção aí de quase 20 filmes para passar em abril. E então, paralelamente rola oficina junto, não? Rola oficinas. Vocês já estão pensando em algumas oficinas específicas? Sim, estamos pensando, mas ainda não definimos, Elvio, para poder mais. Você viu que eu já estou. É isso não. Aqui. A gente tem feito agora, estamos fazendo uma oficina de documentário com o Arthur Altran e com o Alessandro Gamo, que são professores aqui da Federal. O curso de imagem e som, e em cima de fazer um curta-metragem dos 100 anos do Álvaro Guião, da Escola Normal. Né? Então, como produto dessa oficina, seria um curta de 15 minutos. Que aliás tem um mistério por trás disso. Dizem que foi trocado, né? A planta veio errada. Álvaro Guião, o prédio do Álvaro Guião era para ser uma outra cidade, essa outra cidade recebeu. Porque tinha aquelas histórias das plantas já chegarem prontas, etc. E tal, e talvez aí já está uma investigatória. Nessa pauta. Uma boa aí, dica. Né? É, não, inclusive lá, porque, se não me engano, é Pirassununga. Pirassununga tem uma. Que é muito parecida, são muito mas parecidas. Parece que eram 5 5 escolas, pelo que eu fiquei sabendo, eram 5 escolas que o governo do estado trouxe para o interior e estava escolhendo em quais cidades iria instalar esses núcleos de formação de professores e tal. Tá. E aí... Então, se alguém souber alguma coisa, quem estiver ouvindo aí, souber alguma coisa sobre essa história, 3351-8783. 3351-8783, para a gente ajudar aqui, né, nesse trabalho de produção. O primeiro que vocês estão fazendo, é isso? O primeiro... O curta? É, o curta é uma produção da oficina, né? Eu acho que toda a oficina... É o resultado da oficina. É o resultado da oficina, eu acho que a gente tem que fazer assim. Toda oficina que você fez, tem que ter um produto final, acho que é isso. Linkado com o tema da cidade, eu acho que isso que é importante. O que você gosta no cinema, Chico? O que te move para ir ver o filme? Eu gosto de Fellini. Para mim é o maior. É. Fellini. Por quê? Porque o cinema italiano, ele mistura, além da boa direção, ele tem o lirismo, sabe? O onírico, o sonho, a questão. O cinema italiano, para mim, ele é. Você já pensou especial. Em dirigir um filme, escrever ou dirigir um filme, Chico? Sim, já. E por que não fez? Eu tô fazendo. Tá fazendo. Fazendo. Já pode contar pra nós ou não? Não, conto. O que é? É um curta. Ah. É um curta, tem um curta do Zé Risonho, que é um personagem lá de Piracicaba, que fazia circo, trabalhou no circo do Piolim, ele teve na discoteca do Chacrinha, quando o Chacrinha ainda era magro e tinha cabelo preto, ele tem fotos disso e tal. O nome Zé Risonho foi dado por Luiz Gonzaga, então, mas é um personagem totalmente desconhecido, que vive hoje à margem desse circuito de arte e tal, mas que tem uma história bonita e nós vamos tentar resgatar com esse curta-metragem. E ele tá em Piracicaba ainda? Ele tá em Piracicaba. E atua? E ele atua tocando sanfona. Ele fez muita ponta em cinema. Ele trabalhou no Homem que Virou Suco, do João Batista de Andrade. Ele fez o Capanga, que é um filme, o primeiro cinemascope brasileiro, filmado aqui em São Pedro. Ele trabalhou na Boca do Lixo, com o Candeias. Ele fez A Opção. A Opção? É, eu adorava aquele filme. Ele fez A Herança também, com o Candeias, na TV Cultura. Quer dizer, é um artista... vamos dizer, coadjuvante, assim, mas que pouca gente conhece, mas eu vou tentar resgatar essa figura, principalmente pela trajetória dele de ter convivido com grandes artistas, né? Desde Luiz Gonzaga, Chacrinha, até Candeias, né? O Oswaldo Candeias, ele tá vivo, Chico, você sabe disso? Não, faleceu. Faleceu, né? Que fazia Boca do Lixo. Vocês chegaram a ver alguma coisa dele? Não, nunca. Nós vamos fazer uma mostra do Candeias agora, em parceria com o curso do Imagem e Som na Federal, agora em setembro. Setembro, uma mostra completa do Candeias para que as pessoas conheçam o cinema dele. A gente fez uma sessão Zoom, uma mostra lá em Araraquara, isso nos anos 80, né? Eu não conhecia a figura. É que você sabia que era caminhoneiro, né? Sim, sabia. Candeias era caminhoneiro, morava na Boca do Lixo em São Paulo, né? Isso. E eu tô parecendo uma enciclopédia. Eu tô dando uma de Jô Soares. O Jô Soares geralmente sabe mais do que os entrevistados. Eu tô meio que querendo fazer, acho que roubar um pouco o lugar dele hoje. Mas assim, o Oswaldo Candeias foi a figura que eu fui buscar ele na rodoviária. O cara chegou, assim, todo mundo com aquelas pompas, a gente fez um festival, o cara chegou de ônibus, numa paz violenta, uhum. Aí falou assim, vamos preocupado em levar o cara a jantar em algum lugar, assim, né? Que nada, velho. O cara foi comer comigo no Pernambuco, um PF, tomou uma inteira, e uma pessoa maravilhosa. Se souber a história do Oswaldo Candeias, é uma coisa absurda, absurda. A maneira como ele produzia os filmes, levantava grana, era uma coisa assustadora. É, ele usava muito não-atores. Exatamente. E tal. É quase uma mistura de ficção com documentário, é isso que me interessa no cinema dele. E vocês têm o filme, onde que está esse filme? Você está nem lembra o filme? Não, qual você fala? Os filmes do Candeias está com o Eugênio Pupo, que é o curador da obra do Candeias, que é um produtor de cinema, é um produtor lá de São Paulo, ele fez alguns filmes e tal. É um produtor, uma produtora, é ele quem cuida do acervo do Candeias. E é tranquilo isso? Por exemplo, você tem que comprar, obviamente, os direitos para poder exibir, não? Como funciona isso? Sim, tem um custo. Tá. Tem um custo para exibir e tal, tem um custo, sim. Quem mais, Chico, dessa época do Boca do Lixo? Além do Candeias, que tem... O Bandido da Luz Vermelha não é, não, né? É, o Sganzella, né? É? Falam que é meio... É, ele é oriundo, mas o Zanzara ele transita ali entre Boca do Lixo e Cinema Novo, né? Ele fica meio... Mas ele também é um representante da Boca do Lixo. E desse período, desses períodos que você levanta, que você mexe e tal, o que você gosta mais ali do tipo de cinema? Né? Tem esse aí, depois vem a Porno Chanchada, que era maravilhoso. Não, Porno Chanchada? Não, é a Porno Chanchada. Teve Porno Chanchada. Lula, Maia, essa moçada toda, que quem ouve falar em Porno Chanchada parece que é uma coisa sexo explícito, nada disso, ao contrário. Mulher, objeto, uma das coisas mais bonitas que eu via, né? É, na verdade, assim, é difícil você classificar. Eu fiz uma vez um encontro com o Leão Kakoff, o cara da Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Ele falou que não existe filme ruim, entendeu? Então, assim, o filme que hoje é ruim, amanhã ele vira cult, né? Então, assim, hoje as pessoas assistem os filmes da Atlântida, que eram aquelas chanchadas, né? E na época os filmes eram vistos como menores, entendeu? Em termos de produção de cinematográfica e tal. Tinha esse rótulo de serem filmes menores. E hoje assistem, né, com uma veia cult, né? Então, é muito da época que você... É difícil você classificar um filme como ruim. Vai muito do tempo em que você... da hora em que você assiste, como você assiste, com que olhar você assiste. Teve uma televisão, não lembro se era Rede... Não era Rede Vida, não. Não era Rede Vida. Acho que era Rede TV, não. Não era Rede... Enfim. Que passava sempre, acho que de sexta-feira, sempre uns filmes B. Mas, assim, era a coisa mais... Os filmes de terror, assim, que o sangue você já via, inclusive, o cara usando o negócio do ketchup, enfim. Era uma coisa... E era fantástico. A gente ficava esperando sexta-feira pra ficar vendo esses filmes. E tem muita gente produzindo cinema, né? De uma maneira geral. Além da universidade, você sabe de alguém na cidade, algum grupo que está produzindo alguma coisa de cinema? Como é que é isso? Além da universidade, que está produzindo aqui? Que está fazendo algum curto. Marcos sabe alguma coisa disso? Não? Tem alguém produzindo cinema, alguma coisa? Quem? Massa. Massa Coletiva. O que é isso? Conta para nós. Parece que, bom, eu... De ouvido. Assim, de ouvido, assim, parece que tá saindo uma história do Massa Coletiva, alguma coisa em torno do Zé Pintor, mas eu também não acompanhei, assim, não posso dar mais detalhes, mesmo porque eu não sei, né? Tá. E mais algum outro... Porque teve uma produção cinematográfica, assim como teve teatro também, né? O Teatro Amador aqui era bastante... bem forte. Inclusive agora perdeu o Névio, que era um grande símbolo, né? Sim. Que eles fizeram o último encontro, que inclusive falaram do... Foi no Sesc. Eles fizeram aquele de Catesp, que sim, fizeram sim, um especial sobre o rapaz da Vila Nery. Gente, deu branco total agora, que é o Genésio Arruda. Genésio Arruda. Que eles fizeram um especial sobre o Genésio Arruda. Então, quer dizer, tem muita gente produzindo, né, fora dos circuitos mais tanto da prefeitura, quanto do Sesc, quanto do... Enfim, deve ter alguém produzindo. Então, se alguém está produzindo cinema, aproxima, porque o Chico sabe muito de cinema aqui, tá? Não, muito um afim, só, não, sabe um bastante. Pouco. Já deu aqui, fico cutucando aqui. Outra já história deu... que ouvi no final do ano passado, que tinha um pessoal de São Paulo vindo fazer a história do Jair Rodrigues aqui. Eu não sei se já chegaram a rodar, se vocês ouviram falar dessa história. Mas não, essa fazer São Paulo, que eu estou sabendo. Aliás, estava muito interessado em achar essa galera, se tiver. Outro dia eu vi o pessoal das Brasileirinhas, sabe, que produzem filme pornográfico, procurando atores aqui em São Carlos. Até estava no jornal aí recentemente, procurando atores que eles iam produzir um filme local. Aliás, se alguém está ouvindo e quer falar um pouco sobre isso, Paracatuzum toda quarta das 5 às 7 da noite. Tudo bem aí? Ficaram já interessados? Eu já mandei meu currículo. Já mandou o currículo, tá. Não é só o currículo que precisa mandar. Precisa ter mandar, outra. Precisa mandar duas fotos, é verdade. Precisa mandar duas fotos. Mas você tem isso aí? Já apareceu o rosto. Do frontal. Bom, então a gente vai ouvir música, porque também já são 18 horas e 28 minutos e 26 centavos. Hoje eu tô na escolha aqui das músicas. Mas você quer escolher alguma coisa para você ouvir em especial? Cara, se soubesse que você... Pra você, eu tinha pensado, poxa vida, podia ser, mas vamos lá, vai. Quer pensar? Vê o que tem do Almir Sater aí. Eu tinha pensado numa música especificamente. Vamos ver o que tem Almir Sater aqui. Uma lembrança. Com a história do Chico aqui, ouvindo a história do Chico, me veio uma música na cabeça. Seguindo em Frente. Seguindo em Frente, do Almir Sater? Você conhece isso? Quer ver? Vamos ver. Olha só, que se não tem a ver com a história. Tem? Seguindo em Frente. Não com o Almir Sater. Não, pode vai ver, seguindo em frente, com quem tem aí? De repente, não sei, deixa eu ver, de repente pode ser. Seguindo em frente. Vamos ver com quem tem. Seguindo em frente. Nós vamos ver. O Marco fica louco da vida, porque ele me pediu pra selecionar as músicas tudo antes, etc. Eu adoro essa parte, velho. O que eu mais gosto do programa é de não achar as músicas. As músicas, né? Tu ir lá, eu falei as músicas, eu não falei a música. Não achou? Não posso. Então põe Bilu Teteia, pronto. Vê se tem. Eu botei Bilu Teteia. Vamos botar Bilu Teteia pro Chico e todo ouvinte do Paracatu Zoom. Hoje nós estamos fazendo uma homenagem ao Mauro Celso. Se vocês não conhecem Mauro Celso, Bilu Teteia e Farofafá. Então nós vamos ouvir Bilu Teteia agora. Teteia, pegava eu no colo, mostrava pra vizinha. Bilu, bilu, bilu. Ô biluzinho, teteia, que me segurava, dizia que gracinha. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, e de fazer bilu, mamãe foi se esquecendo. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, agora eu tô moço, tô barbadinho. Não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Brincava de casinha, ninguém dizia nada. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, minha filha da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu. Ô biluzinho, teteia, agora eu tô moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Biluzinho, teteia, minha filha da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, agora eu tô moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Aqui tá bom, só tá faltando uma coisa que a gente precisa introduzir no Paracatu Zoom, é aquela história mesmo do café com pão na chapa aqui, que seria muito bom, né? Chico, nós estávamos falando aqui, começa a falar um pouco isso que você tá dizendo. Nós falamos na conversa de Londrina, que seu irmão atua bastante tempo lá em Londrina e tal. Você falou, a Londrina é uma cidade nova, por isso que conseguiu estabelecer ali um planejamento, né? Um plano de cultura, uma conferência e tal. O que, que é isso? Fala um pouco desse raciocínio. O que, que você acha que as cidades como Jaú, São Carlos, etc. e tal, já mais... São cidades mais tradicionais, né? Onde, onde existem coisas já mais estratificadas, assim, conceitos e tal. Então, você acha mais difícil essa transformação? A Londrina, como é uma cidade nova, tem, deve ter 50, 60 anos, é uma cidade. As pessoas foram para lá já com as pessoas que foram para lá, elas já levaram um espírito de transformação, de criação de uma cidade nova, de uma cultura nova, né? Então esse andamento das coisas acontece de uma forma mais, vamos dizer, com mais ebulição. Né? Já as cidades mais do interior de São Paulo, né, isso não sei, posso estar errado, não é? Mas é uma. É, porque eu vejo a experiência lá de Londrina e comparo com algumas experiências do interior de cultura, eu vejo que tem. As coisas mudam, mas de uma forma mais lenta, não são, porque as coisas são mais estratificadas. Né? E nessa dificuldade, por exemplo, o Sesc, outro dia eu fiz esse comentário aqui, causou um certo problema, né? Porque eu falei, olha, o Sesc de verdade é a Secretaria de Estado da Cultura, né? Porque é o Sesc que opera quase que no estado inteiro, né? De uma forma de fazer uma programação e tudo mais e tal. Eu não estou dizendo que você compactue com isso. Mas no caso do Sesc, nessa construção, Sesc Novo tem São Carlos, Araraquara, aqui na região tem São Carlos, Araraquara, Bauru. No interior? É. Não, eu digo nessa região aqui. Mais nessa região da gente, tem Piracicaba, Campinas, né? Só. São Carlos, Bauru. São Carlos, Bauru, Ribeirão e Araraquara, Preto. Ribeirão. Há uma integração entre esses SESC, por exemplo, pegar mais próximo, que é Araraquara e São Carlos. Existe um diálogo de programa, essas Sim, coisas? Sim, existe. Como que funciona isso? Ah, a gente se comunica, né, com a programação de lá, e porque isso barateia o custo, né? De, por exemplo, alguns artistas que vêm, vem para fazer um show, por exemplo, ou dois, com dois você consegue baratear, tirar e dividir os custos. Então isso é feito constantemente por todas as unidades assim que tem proximidade, né? Não é algo, né? É comum. Isso é comum. E me diz outra coisa, quando vocês fazem, por exemplo, essa programação, você monta a programação de São Carlos, o pessoal monta a programação de Araraquara, de uma certa maneira vocês pensam numa coisa meio de circulação entre esses, por exemplo, o mesmo grupo que se apresenta aqui, se apresenta lá? Não, é uma coisa bem específica mesmo, né? Não, esse pensamento da circulação é feito pela sede lá em São Paulo. Lá em São Paulo. É que eles têm. Vocês encaminham uma proposta? Isso, é. Não, a gente pensa uma programação local, né? E às vezes faz algumas parcerias com os SESCs da região, mas essa coisa da circulação por vários SESCs, quem faz é São Paulo. Então, assim, fecha um determinado número de shows de um determinado artista e aí isso circula por 7, 8 unidades. Então, uma circulação mais forte. Né, é feita por São Paulo, a logística. Muito bem. A gente está entrando com um sujeito lá de Brusque. É surpresa porque ele não faz a mínima ideia de que ele vai entrar no programa agora. Mas quando a gente começou a falar de cultura, da construção, põe ele no ar que eu já converso com ele literalmente. Tá ocupado, mas ele desocupa. Fala que é o chefe dele que está falando. Didi, boa tarde. Alô, Didi, boa tarde. Tudo bem? Alô, boa tarde. Eu sei que o senhor está ocupado, mas eu quero que o senhor desocupe agora. Tudo bem? Didi, tudo na paz, meu querido? Tudo certinho, fala, Rose. Que Rose, rapaz? É o Elvio Tamoio que tá falando? Que Rose, rapaz? Elvio Tamoio, meu grande amigo. Eu tô vendo que você tá com uma voz insegura. Você deve estar devendo alguma coisa pra alguma Rose aí, né, meu velho? Didi, tudo bom, querido? Tudo bem? Você tá ao vivo aqui na rádio UFSCar em São Carlos, no programa Paracatu Zoom. Aquelas coisas bem amigas que eu faço contigo, né? Da última vez, aliás, que a gente se viu, você quase entrou em pânico, né? Que eu esqueci a passagem do avião, né? Tudo bem, meu querido? Exatamente. Tudo quase em paz? Quase que eu volto pra São Paulo. Quase que eu não volto. Querido, diz uma coisa, você tá na Fundação Cultural aí, né? Exato. Tá. E nós estamos aqui com o Chico Galvão, da programação aqui do Sesc, de São Carlos. A gente está falando um pouco de cultura do interior, etc e tal. E você que é um cara articuladíssimo aí nessa, não só em Santa Catarina, como também na região lá do Rio Grande do Sul, meu velho. Como é que está a cultura aí desses pedaços? A gente está num momento riquíssimo e é muito interessante estar falando com alguém também envolvido com o Sesc. Porque o Sesc é o maior parceiro que a gente tem aqui na nossa região do sul do Brasil. A gente trabalha todos os projetos em parceria com o Sesc, E assim embaixo, projetos como o Palco Giratório, projeto Mora Brasil, entre vários outros, que a gente tem parceria aqui tanto com a Rede S e SESC. Fora isso, a gente tem vários outros programas de desenvolvimento, como Arte nos Bairros, e agora um convênio entre municípios da região aqui do Vale do Itajaí, Santa Catarina, da ANVI. É um convênio onde a gente compra shows e faz situação de espetáculo e formação de plateia entre 14 municípios. Então é um circuito que acontece onde cada cidade expõe alguma coisa do seu talento artístico e os 14 municípios se integram e fazem então a situação desse espetáculo. Um movimento muito interessante e que tem surtido um efeito de formação de plateia na região como... Alô? Caiu? Oi, Elvio. Não, estou te ouvindo. Alô? Pode falar que eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, pode falar. Então, temos esse projeto que ele está em desenvolvimento agora com todas as 14 cidades aqui do município. A gente partiu agora para uma parceria onde a gente está tentando os projetos todos do Mais Cultura para todas as regiões coletivamente, para que a gente tenha então uma inserção também do Ministério da Cultura, do Governo Federal, para toda a região. E uma coisa interessante é que a gente faz a divisão orçamentária dos municípios proporcionalmente ao número de habitantes. Ela é a segunda maior cidade da região, assim como a primeira cidade de Blumenau. Então, a gente acaba fazendo investimento financeiro muito maior do que os outros municípios. Porém, o mais interessante é a democratização e o acesso que todas as cidades têm. Por exemplo, a gente tem uma entrada financeira de R$35 mil, enquanto municípios pequenos estão entrando com R$3 mil. Secretaria. Mas o acesso, exatamente aquele conteúdo cultural que está circulando é de todos, igualmente. Então a gente trabalha muito com essa visão de responsabilidade social, cultural, do município muito mais. A arrecadação é muito maior do que nos outros municípios. Tá, ô Didi. É isso que a gente tem. Oi? Não, é o seguinte, o Chico está me perguntando aqui, você é o secretário de cultura? Não, você é da Fundação Cultural de Brusque, é isso? Eu sou diretor da Fundação Cultural, né? Isso. Então a gente tem, além do diretor, como superintendente da Fundação Cultural também, que responde como secretário de município. Mas você está articulando por Santa Catarina inteira, pelo que você está contando aí, né? É, a gente está articulando o estado todo, né? No ano passado, no momento que você esteve aqui, a gente estava realizando o 15º Festival Catarinense de Teatro, onde a nossa cidade foi sede. E hoje a gente tem tido um trabalho também na região toda, na organização também dos conselhos municipais de cultura, sistemas municipais de cultura na região. Uhum. Então a gente acaba ficando uma experiência também. O estado todo, né? Pulando em vários lugares. Eu fico feliz de ouvir isso de uma pessoa que trabalha com a questão pública, porque a cultura, ela no Brasil ainda, o orçamento do Ministério da Cultura ainda é muito pequeno, né? E quando a gente ouve de uma pessoa que trabalha com um dinheiro público desses investimentos, a gente fica feliz, porque a cultura deveria ter mais espaço na questão orçamentária de todos os governos, né? Seja ele federal, estadual, municipal, né? O dia que o Brasil conseguir investir como deve na cultura, vai ser um país bem melhor. Bom, e eles estão articuladíssimos, ó, porque está o Didi, aliás, como que é oficialmente seu nome, Didi? Tenho. Não, eu sempre falei... Leandro. Pois é, Leandro. Sempre Didi. O Didi em Brusque. Tá lá o Silvestre em Joinville. Jaraguá do Sul tá o nosso amigo Leone. Em Rio do Sul, William. Pessoal lá de... Quer dizer, vocês estão articuladíssimos aí, né? A coisa tá fervendo, né? Isso é muito bom. E aqui em São Paulo, o Chico tá operando aqui, fazendo um monte de conversa, pelo menos pelo setor ligado a ele aqui, ele tem conversado. O Chico assustou aqui, ele não tá fazendo articulação nenhuma. Mas e aí, Didi, conta pra nós, me diz coisas novas aí de Santa Catarina, que aliás voltou a história da chuva, né, meu velho? É, a chuva aqui continua, inclusive está chovendo agora, todo final de tarde tem chovido muito por aqui, mas as coisas boas é que não para, inclusive, enquanto chove, né? A gente aproveita para fazer os trabalhos internos aí, né? Não dá para sair na rua para fazer o movimento, para estar o contato de rua com a cultura, mas a gente vai, então, os programas de informação. Agora... está no momento agora... Pode falar. Especializada para captação de recursos, tá, nesse momento. Né, que a gente tem uma demanda muito grande artística, mas a gente tem um déficit muito grande na parte de captação desses recursos. Agora, o Didi, além dessa vida oficial que ele tem, diretor da Fundação Cultural de Brusque, o Didi é um artista, meu velho. Ele, inclusive, às vezes abandona a gente no meio de uma reunião porque ele tem que tocar ou tem que fazer... qual que é o nome do seu grupo, Didi? Você eu trabalho hoje com um trio, né? Que é Bruno Moura Trio. Como que é? Repete. Repete, por favor. Fale hoje. Bruno Moura Trio. É o trabalho principal. Bruno Moura Trio. E que tipo de trabalho que é esse? Também com outros três grupos também de samba choro. É o grupo Boca de Siri, da cidade de Itajaí. Tem outro grupo que é o Alegria do Choro. E ainda um terceiro grupo que é o Chorões do Povo. E vocês aí, por exemplo, essa circulação vocês fazem, inclusive, via SESC também? Ou vocês fazem autonomamente? Como funciona isso? A gente, no ano passado, a gente circulou aqui no Circuito Catarinense de Música do SESC. Ano passado, por 20 cidades. E esse ano a gente deve cumprir, então, também um acordo também com o Ministério da Cultura. Então, a gente vai estar circulando também via FUNAR, em alguns locais também pelo Brasil. E agora a gente está fechando uma turnê, que é exatamente os dias de férias que eu tenho no ano, em agosto, que a gente faz uma turnê na Itália. Após essa turnê na Itália, então a gente também entra num outro diálogo aqui, no retorno com os consulados, então da Itália no Brasil, também para circular esse ano, que é o ano da Itália no Brasil. Então a gente produto ítalo brasileiro para apresentar os consulados brasileiros, os consulados italianos aqui no Brasil também. Muito bem. Bom, e desse jeito você vai adiando o casamento, a coisa vai ficando para depois, sempre, né? Todo mundo entende, né, que em pouco tempo não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então... Que sacanagem minha. Sacanagem do Herve, né? Ela vai... Queridão, um beijo para você, muita saudade. Tá, você também precisa vir aqui pra São Paulo, meu velho. Ó, não é só eu mais que tô te convidando. O Marco tá convidando pra você vir na rádio. Chico tá te convidando pra vir no Sesc. O Urso tá convidando pra dar uma volta de moto com ele aí pela cidade. Enfim, tamo aguardando você aqui, meu velho. Maravilha. Tá bom? Se tiver uma mulher convidando também, você fala que eu ouço. Legal. E aí a gente vai ver se algum ouvinte quer convidar você pra dar um passeio aqui, tá bom? Didi, oficialmente Leandro, nosso diretor da Fundação Cultural, queridão do coração, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez e publicamente eu peço desculpa pelo susto que eu te dei em toda a história do avião que nós atrasamos quase uma hora. Os caras não... E não deixei os caras... Vai ser atrasado. Muito bem, querido. Muito obrigado pela tua presença aqui no Paracatu Zoom. Super escolhido, eu te avisei antes, né? Não foi surpresa, tá bom? Queridão, e nós estamos te aguardando aqui, tá bom? Valeu. Provavelmente. Muito obrigado, tá? Prazer estar participando. Deixa um abraço pro Chico e pra toda a equipe aí. Tá? Legal. E a gente tá esperando você aqui pra vir conhecer São Carlos. Você já conhece São Carlos, Chico? Ou Didi? Não conheço São Carlos, mas vou conhecer esse ano e vou chegar de surpresa também. Por favor, por favor. Aí, a hora que voltar lá da Itália, a gente conversa. Tá bom, querido? Até. Um beijo para você, obrigado. Obrigado, Didi. Um beijo, um abração. Até mais, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e aí, contando um pouco dessa história, a gente tava falando aqui de Londrina, e viemos para essa discussão de São Paulo e tal. Lá no Sur, eu me lembro dos primeiros encontros que a gente teve lá em Santa Catarina, esses lugares, também a coisa foi surgindo dessa coisa que você valorizou aí. Você falou, primeira vez um gestor público, né? Você tem esse viés aí da construção de políticas políticas públicas. Eu tô falando um monte de bobrinha, não serve pra absolutamente nada. Dá tempo de mais uma música pro Chico. Como chama tua esposa, Chico? Juliana. Juliana. Então nós vamos fazer o seguinte. Juliana. Juliana tá ouvindo a gente? Não, ah, acho que não. Pena. Poxa, tem telefone dela? A gente liga pra ela ouvir? É. Não. Então nós vamos oferecer aqui uma música pra Juliana, bem carinhosa, que tinha uma com o Tim Maia, meu velho. Que era o Tim Maia cantando sozinho com o Peninha. Então nós vamos ver sozinho com o Peninha, sozinho. Vê se tem o Peninha sozinho aí. Chorando. Aliás, vocês perceberam hoje que eu tô extremamente melancólico, né? Melodramático, desculpa, melhorou. Aliás, quem foi que conversou ontem que falou que essa palavra mel é tão bonita que não devia ser falar melancólico, você devia falar felocólico, né? De fel, de raiva, né? Era naquele livro. Que livro? Barulhos. Ah, eu tenho que falar. Fala do livro aí, cara. Que aliás fui eu que ganhei, eu tenho que comentar o livro. Que livro que é? Livro Outros Barulhos. Como chamava o autor? De Reinaldo Bessa. Reinaldo Bessa. E ele falava o quê? Ele falava de que a melancolia deveria começar com fel. Se chama felancolia. Felancolia. Porque o mel é uma palavra doce. Marcos, você entendeu por que eu tô. Felicidade. Você entendeu por que eu tô levantando a bola dele aqui hoje, né? Tá claro, né? Claríssimo. Claríssimo, né? Então tá bom. Então nós vamos, já que nós fomos lá. Já escolhi a música. Assim, você pediu a música sozinho, mas só tem a Sonho do Peninha. Sonho é muito, muito. Não sei, pra esposa do Chico. Não é, né? Não conheço ela, não sei quem é, mas o Chico não ia oferecer sonhos. Então nós vamos fazer o seguinte: vê se tem a terceira margem. Já que nós estamos falando de Piracicaba, essa cara tá lá em Pira, né? Vê se tem a terceira margem do rio aí que eu selecionei bonitinho. Tem. Quer ver que tem? Tem que ter. Ó, tem. Então nós vamos ouvir terceira margem do rio em homenagem a Juliana. A Juliana. Juliana, que é professora na Esalq, pesquisadora na Esalq. Está lá em Piracicaba, da outra margem do rio. O Chico manda com muito carinho, amor, atenção e tudo mais, né? Com tudo, a terceira margem do rio. De pau que diz, eu sou madeira, beira boa da Val, tristris, risca certeira, meio a meio, rio, ri, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, ri, por entre as árvores da vida, o rio, rio, ri, o sob a risca da canoa, o rio, viu, vi, o que ninguém jamais ouvido, ouvi, ouvi, ouvi. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, e o pau enorme, nosso pai. Nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, e o pau enorme, nosso pai. Para Paracatuzu. Como assim? Esse todo mundo quer saber, né? Ué, lorota, né? A gente tá contando umas histórias. Bom, o programa agora já está na última etapa do jogo. Aliás, em jogo hoje, né? São Paulo e 13. São Paulo e 13 da Paraíba, né? Da Paraíba. Minha querida Paraíba, eu tenho um monte de afilhados lá. Sabia disso? Sabia não. Poxa, lá em Itamoa era assim, os caras vinham trabalhar no quarto da cana. Libertava. Não, aí eles casavam aqui, né, cara? Conhecia uma garota, casava e tal. E eu era padrinho de casamento, acho que são 5 paraibanos. Juca, Anselmo, Elton, Marcílio e. Não, 4 só. Padrinho de casamento, cara. Era padrinho. Tinha que ir lá, né? Testemunha, tem que assinar e tal. Então por que eu tô falando essas bobeiras? Ah, não, por causa da Paraíba, que o jogo é do 13, pelo amor de Deus. São Paulo tem que ganhar no mínimo de uns 5. Chico, torce pra quem? Sou Flamengo. Nomes. Sem comentar. Flamengo e 15 de Jaú. 15 de Jaú. 15 de Jaú. Aliás, o Afonsinho esteve com a gente aqui no programa. Esteve aqui, o Afonsinho? Não, eu estive com ele lá, com o André levou a gente lá, né? Uhum. Em Jaú. E depois ele participou. Aliás, um dos programas que vocês ouviram, inclusive, né? Sabe quem é o Afonsinho, né? O primeiro cara que brigou pelo passe livre. Tem aquela música, o Gil tinha uma música. É. Tem, né? Tem, uma música tem que tem chama. Meu cara, amigo Afonsinho. Prezado amigo Afonsinho. Afonsinho. Eu acho que conheço o Carlinhos cantando, mas é bem mais. É. Porque a perfeição é uma meta. E olha esse cara, ele teve aqui com a gente, cara. Não é fraco, não. É Paracatuzum. Tem aí, se eu fuçar lá no Paracatuzum, você vai achar. Aliás, quem quer achar o Paracatuzum, como é que faz, Marcos? Os caras entram no site www.paracatuzum.com.br. Não precisa mais falar www, né? Ah. Agora já é paracatuzum.com.br. É porque você é muito moderno, eu sou um pouco mais antigo. Não, eu sou novo, eu sou mais novo desse programa. Bom, e aí quem quiser baixar, inclusive o programa hoje com o Chico, a gente teve o Paulo Mirizio, né? Professor lá do Rio, a gente teve o Zezo da Escola Nacional de Circo, Fernandinho Brandão do Coração, professor lá de grego, da Unesp. Você conhece o Fernando Brandão, de grego, do Gizanzene, lá do povo de Araraquara, né? E aí a gente teve a visita da Lígia. Eu só lembro do último nome, né? Que é como o nome inteiro, Lígia? Lígia Clarindo Pinto. Lígia Clarindo Pinto. Tá? E o Felão, que nós estamos fazendo um concurso, Paracatuzum realiza um concurso. Quem. Ah, cara, esqueci de um pequeno. Quem mandar um apelido pro Felipe. Não, apelido não, nome, né? Nome artístico. Porque é nome artístico, porque Felão é meio esquisito. Não, não é feio. Não é feio. É. Nós decidimos aqui, o Urso também concorda? Nós vamos fazer. Amanhã vai ganhar uma entrada gratuita no show do Gerson. Combo. Que aliás estaremos todos lá no show. Esse show é imperdível. E é gratuito, né? É gratuito. Porta aberta. É gratuito. Mas ele é o rei da Black Music brasileira. Aliás. O show dele a gente levou o show para o Circuito Sesc de Artes, que é aquele que roda as cidades do interior. E o show dele é espetacular. Não, quem já viu alguém aqui, já viu o show do cara. Então é obrigatório. Quem está ouvindo amanhã, que hora que é o show, Chico? 8 horas, a presença dele no palco é um negócio assim que aí vocês vão começar a entender um pouco. Aí que vem aquela conversa, entender um pouco de Maia, começar a entender Jorge Ben, porque essas figuras foram pra mídia. Sim. O Gerson King Combo é simplesmente uma das figuras mais maravilhosas. Acho que dos últimos shows que eu vi aí é absurdo. Amanhã, é um absurdo. Às 20 horas, lá no ginásio? No ginásio. Vai dançar, vai preparado pra dançar, porque ele realmente mexe. É absurdo. Minha filha. Pô, será que eu vou? Não, tem que ir. Tem que ir, porque é um troço fantástico. Então amanhã às 20 horas o Sesc, estaremos todos lá. E quem trouxer um nome, quem quiser conhecer pessoalmente Felipe Fausto, né? Que eu vou chamar de Felipe Fausto até chegar esse nome artístico, né? Chamei ele Faustão. Quem quiser, Faustão. Ah, Faustão, Faustão. Quem quiser conhecer então Felipe Fausto, amanhã durante o show ele vai dançar com as bailarinas do Gerson King Combo, né? Inclusive de maiô. Eu vou ficar falando aqui, agora tá aqui no. Posso passar mais uns 19 horas. Recebi uma ordem do Marco. Chico, conta tudo pra nós. Agradecimento do coração você ter rompido a sua reunião pra vir aqui. Nada, tá? Que isso, Álvaro. Do maior coração, o programa, você faz parte disso. Já estamos juntos, então, fazendo o nosso Paracatuzum especial sobre o samba paulista, né? Sim, então estaremos aí. Tá bom? Tá bom. Então diga lá, vamos lá. Despede-se dos ouvintes por hoje, né? Um abraço aos ouvintes, né? Espero todos amanhã no show do Gerson King Combo, como disse o Elvio, prepare-se para dançar, porque o show é espetacular. E agradeço pelo convite. Quando a precisar, casa é sua. Tamo aí. Aqui não tem agradecimento, a casa é sua. Aqui é o seguinte, estão voltando insistindo. Quem não viu o Gerson King Combo, por favor, eu tô pedindo, por favor, porque assim, se for, realmente vai entender porque que nós estamos falando tanto. Vai. Não é um cara da mídia, etc e tal, mas eu vi a primeira vez e toda vez que eu sei que tem um show dele por perto. Então, gratuitamente, inclusive. Não precisa tirar nada de convite. Não, não, gratuito. Gratuito. É só chegar lá e entrar. Só chegar. Às 20 horas. Marco, tudo bem? Cumpri a meta? Não, né? Eu te amo, Marco. Lígia, obrigado. Felão, obrigado. Chico, obrigado. Urso, obrigado. Todo mundo, obrigado. E vocês que nos aguentou até agora, um beijo. Nós voltamos quarta-feira. Tchau. Vocês que nos aguentou. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.